Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo vai depender da hora que você está sintonizando o feminino na telinha. Nesse nosso quarto encontro, nós vamos começar, como sempre, falando um pouquinho das novelas, o que vai acontecer essa semana nas principais novelas da TV brasileira. Vamos lá? Primeira em Malhação, Pedro vai flagrar Marcela e Roberta se beijando. Duca vai pedir para ficar com Bianca, mas ela vai o rejeitar. E Marcelo vai terminar o romance com Roberto. Já em Boogie Oogie, novela das seis da Globo, Carlota vai contar para todos na mansão que Dani está grávida. Vitória, por sua vez, será atropelada e fugirá do hospital com a ajuda de Beto. Em Alto Astral, Laura vai ficar cara a cara com a Úrsula, que pode ser a sua mãe. Depois, a jornalista vai ser proibida de viajar com Kaique após ele perder o controle do carro. Já a Sueli vai terminar seu affair com Marcos. Já em Império, Cora, que agora está sendo interpretada pela Marjorie Chiano, né, depois desse afastamento prematuro da Drica Moraes da trama, vai adormecer sem ter tido sua noite de amor com José Alfredo. Vicente vai acabar preso após sabotagem de Henrico e a Cora vai ficar enfurecida com o José Alfredo, né, ao perceber que foi passada para trás. Já em Chiquititas, sucesso novamente entre os mais novos, Fernando diz que Milly sofreu um trauma craniano encefálico, mas ainda não pode afirmar que seja grave. Carmen vai perguntar a Marianne se ela soltou a sela do cavalo de Milly propositalmente. E ela vai confessar e se dizer arrependida. Já em Vitória da Record, Enzo fica feliz com a possibilidade de matar Priscila. E Iago diz para Jorge nunca mais receber ninguém do Aras Ferreira. Nesse nosso segundo bloco, para variar, vamos falar um pouquinho de Império, né? Sempre tem novidades boas pra gente. E a novidade que eu separei essa semana pra gente falar aqui no Feminino na Telinha é sobre o casal Maria Isis, Marina Rui Barbosa e Zé Alfredo, Alexandre Nero. Parece que os fãs têm tido muita raiva, né, do autor Agnaldo Silva por ter separado o casal. E o autor rebateu essas críticas, disse que mesmo sabendo que os dois possuem uma torcida enorme dos telespectadores, ele precisava mexer na trama dos dois por se tratar de uma novela. Abre aspas. O Agnaldo falou assim: as pessoas precisam entender que isso é uma novela, ainda tem muito capítulo pela frente e não adianta o casal ficar no chove e não molha. Eu precisava separar eles para ter uma história e juntar depois. Isso sempre acontece. O autor garantiu, no entanto, que ainda não decidiu se eles dois vão realmente terminar a novela juntos. O que ele disse é que até o final de 2014 os dois vão reatar. Abre aspas novamente. O que posso dizer é que enquanto estiver morto, ele ficará 6 meses sem se relacionar com ninguém e só vai querer Isis. Então, uma boa notícia aí para os fãs do casal Alfredizis. Daqui a pouco a gente volta no nosso terceiro bloco com a Monique contando um pouquinho das novidades das séries. Bom, gente, como já é tradição nesse nosso terceiro bloco, a Monique vai estar trazendo um pouquinho da gente das novidades do mundo das séries. Essa semana, por uma questão de logística, de horário, de agenda, eu não pude encontrar com a Monique para a gente bater esse papo, mas ela gravou o comentário dela e mandou para a gente. Vamos ouvir o que ela separou essa semana? Vamos lá. Boa noite, Boto. Boa noite, pessoal. Bom, essa semana eu trago algumas novidades sobre séries do universo HQ. A Netflix contratou a atriz Kristen Ritter, que atuou na série Breaking Bad, para protagonizar a série Jessica Jones, o seriado live action da Marvel. O projeto, ainda sem data de estreia, vai ter 3 episódios escritos pela Melissa Rosenberg, que também assinou a série Dexter. Já a AMC, que já tinha encomendado o roteiro da série Preacher, baseada no HQ homônimo da Vertigo, já deu sinal verde para a produção do piloto. A série vai contar a história de um membro dissidente do clérigo no Texas. E na série Arrow, o vilão Slade Wilson volta na terceira temporada para infernizar a vida de Oliver Queen. O malvado, que foi o grande antagonista da segunda temporada, já está confirmado para o episódio 14 da terceira temporada do Arqueiro. É isso, gente. Até a próxima semana com mais novidades das séries. Queria agradecer a Monique e lembrando que a partir da próxima semana a Monique vai estar aqui em tempo integral com a gente, batendo esse papo comigo, dividindo todo esse podcast, para que a coisa fique mais dinâmica e fique mais bacana para vocês, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com o nosso quarto e último bloco. Nesse último bloco, eu separei algumas novidades da Globo para o próximo ano. Vale lembrar que em 2015 a emissora vai estar comemorando 50 anos e está reservando uma programação super especial aí para os telespectadores. Uma das novidades vão ser séries, minisséries que vão voltar em forma de telefilme a partir de janeiro. Vai ser um festival que vai ocupar a programação logo no começo do ano. Uma das produções que vão voltar ao ar em forma de telefilme é As Noivas de Copacabana, minissérie de 92, com Miguel Falabella e Patrícia Pilar. Também estão já previstas Presença de Anitta, Força Tarefa, Maísa e o Primo Basílio. Outras novidades para 2015 são Felizes para Sempre e Sete Vidas. Felizes para Sempre é uma outra minissérie escrita pelo Euclides Marinho e vai contar com 10 capítulos. A estreia também será em janeiro. E a série nada mais é do que uma releitura de Quem Ama Não Mata, minissérie exibida em 1982 e do mesmo autor. Essa minissérie vai ter em jogo muita coisa de traição, serão cinco casais que vivem de aparências, né, que todo mundo pensa que eles são felizes, mas na verdade é tudo uma farsa. Essa minissérie vai marcar também o retorno da Adriana Esteves, né? Depois da icônica Carminha, ela vai estar de volta aí. A Maria Fernanda Cândido também está no elenco. Enfim, a série promete fortes emoções aí para os telespectadores. Por fim, Sete Vidas, que é a mais nova trama das 6 da tarde, que vai substituir Boogie Woogie. Com estreia prevista para março, Sete Vidas será a nova trama de Lícia Manso, autora do sucesso A Vida da Gente, uma novelinha muito gostosa de se ver, né? Eu gostei bastante. Dessa vez, nós vamos acompanhar a história de Miguel, interpretado pelo Domingos Montagner, que é um homem marcado por uma tragédia, que o tornou solitário e esquivo. Miguel faz questão de se manter livre de laços ou amarras, até que conhece Lígia, interpretada pela Débora Bloch, por quem ele se apaixona inesperadamente. Bacana aí, né? E o ano de 2015 promete muitas outras coisas aí na Globo, que com certeza nos nossos próximos encontros a gente vai estar trazendo para vocês. Como sempre, no nosso último bloco, eu queria chamar vocês para participar do nosso podcast, através das nossas redes sociais, www.twitter.com/femininaalem e www.facebook.com/femininaalem. Você também pode entrar em contato com a gente através do nosso espaço de contato aqui no nosso site, certo? A gente está esperando seu e-mail, seu comentário, sua sugestão, sua crítica. E também, quem sabe, se você se sentiu à vontade para mandar um áudio para a gente, com certeza ele vai entrar aqui. Hoje nós vamos ouvir, inclusive, um áudio de uma leitura nossa, um comentário sobre alto astral que ela fez, muito bacana. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta para se despedir. Oi, gente. Meu nome é Drixi Simon. A gente vai se encontrar às vezes por aqui. Eu sou uma pessoa que ama TV, né? Mas programas legais, principalmente TV a cabo e alguns poucos programas da TV aberta. E hoje eu quero falar de alto astral, não é? Até agora, para mim, aquela novela tipo Malhação, ou no máximo, uma novela das 18. Existe um princípio caricato, para mim, generalizado, né? Ponto maior para Tiago Lacerda, que está praticamente o vilão dos Dálmatas. O que incomoda ele é a belíssima Débora Nascimento, que até agora nada acrescentou, a não ser encarnar a outra, de uma forma caricata ainda maior, né? Aquela coisa vingativa, tudo que você já espera. Natália Dill, gente, falar o quê de Natália Dill? Nada. Abre parênteses, nada igual pensamento negativo. Fecha parênteses. Já o Sérgio Guisé é ótimo ator, mas ainda não se achou. Eu acho que é uma coisa de tempo também. Tô exigindo demais, desculpa. Vamos dar mais tempo pro menino. Cláudia Raia, até agora, foi a minha maior decepção. Acho uma atriz para comédia incrível, incrível. Só que está histriônica demais, bem aquém do seu jeito realmente engraçado de interpretar esses papéis que parece que são sempre escritos para ela, né? Edson Celulari já disse que veio. Depois da derrocada, não sei se vocês viram, da série Animal no GNT, parece que o seu jeitinho bom vai prevalecer, onde exatamente ele não é muito bom, se é que vocês me entendem. Do todo, Christiane Torlone parece ser a única que já pegou o papel à unha. E Silvia Pfeiffer de vilã, vamos dar um tempo para a moça porque eu acho que vai dar um caldo. Os meus parabéns vão para a música Alma, de Zélia Duncan, na abertura, que casou com a novela completamente. Aguardemos, ou não, o melhor tratamento, né? Ao elenco, ao roteiro, ao horário. Tudo muito normal, tudo muito sem graça, tudo muito previsível, se você parar para pensar. Tem até aquele rapaz que quer ir para a cama com a virgem para filmar e colocar no YouTube. Enfim, é muito normal. Né? E pior ainda é assistir a maluquice de um médico com dois sapos maiores que minha mãe dentro de um consultório. Já deu para reparar que, para mim, o astral ainda não aumentou na trama. Vamos aguardar. E para quem quiser trocar ideia comigo, corre lá no Face, tem uma fanpage chamada Wherever e etc., que é uma pig, a pig dos Muppets. Pois é, eu estou sempre falando alguma coisa por lá. De tudo. Corre lá. E a gente vai se ver aqui sempre que puder. Viu? Abraço a todos. Tá aí o comentário, muito legal, né? Enfim, se você quiser também participar, já sabe, manda pra gente a tua sugestão, entra em contato, diz que quer gravar um áudio, que a gente com certeza vai colocar aqui no nosso canal, tá certo? É isso, gente, até semana que vem com mais novidades da telinha. Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo encontro. E quero deixar também aqui registrado mais uma vez que a Monique vai estar com a gente em tempo integral a partir da próxima semana. Chamar de novo vocês para acessarem o Cabine Cultural, que é o nosso parceiro aqui, com o nosso podcast. Toda semana eles estão dando em primeira mão e chamando para vocês para ouvirem a gente. Isso é muito legal e é um site muito bacana. E por fim, também anunciar que mais uma vez eu estou lá com a minha coluna semanal no iBahia, também trazendo as novidades da televisão. Toda segunda-feira, telinha em pauta. Conto com a leitura de vocês. E fora tudo isso, também esta que vos fala, editora deste site, está com uma página no Facebook, uma página oficial, para quem quiser saber todas as minhas novidades do Correio, do iBahia, também do Feminino e Além. Estou sempre divulgando o nosso podcast lá também. É www.facebook.com/jornalistaCamilaBoto. Camila Boto com dois T's, tá, pessoal? É isso. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau.